Boa noite, bem-vindo a mais um programa Fala Coração. Vamos começar por refletir sobre um provérbio chinês. Jamais se desespere em meio às sombrias aflições da sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Meditemos sobre esta frase. Tenho saudade da minha rua lembrança, por vezes sinto vontade de voltar a ser criança. Quando se parte de um cais e se deixa alguém ficar, há medo de nunca mais poder ali regressar. Fica no meio do mar, até onde vou morrer. Chamo o meu lugar, mesmo longe sem o ter. Não me sais do pensamento, és razão do meu cantar. Mas és também o alento que me acalma o sentimento. Do que ainda não fiz, por isso hei de voltar, por isso hei de dizer: minha terra és meu lugar e em ti quero morrer. Fica no O sonho e a luta fazem parte da vida. Guevara diz: sonha e serás livre de espírito. Luta e serás livre na vida. Thank you. mantenha-se íntegro. A vida é um todo indivisível. Um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. Nada como uma consciência tranquila. Nada como o dever cumprido. Esse é a recompensa de quem faz tudo o que pode da melhor forma. Foi um sentimento que aos poucos tomou conta sem deixar espaço. Fiquei completamente louco, completamente apaixonado. Aos olhos de quem está de fora, parece coisa de novela. Aí o sentimento aflora, magia que ninguém espera. Tudo aconteceu num sonho, ninguém como você sabia. Que dentro do meu peito estava um coração que amava e por você sorria. Até que você foi embora, deixou de vez o meu caminho. E quem sorri agora chora dessa nossa história, vão lembrar. Vacila! Você sabia que mesmo me deixando eu iria ficar te esperando todo dia. Sabia que mesmo me deixando eu iria ficar te esperando todo dia. Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer, mas muito mais eu lembraria sozinho. Tudo aconteceu no sonho, ninguém como você sabia. Que dentro do meu peito estava um coração que amava e por você sorria. Até que você foi embora, deixou de vez o meu caminho. E quem sorri agora chora nessa nossa história, vou lembrar sozinho. Você sabia que mesmo me deixando eu iria ficar te esperando todo dia. Fugindo de mim mesmo pra tentar me esquecer, mas muito mais eu lembraria. Sabia que mesmo me deixando eu iria ficar te esperando todo dia. Sabia que mesmo me deixando eu iria ficar te esperando todo dia. Mesmo me deixando eu iria ficar te esperando todo dia. Fugindo de mim mesmo pra tentar me esquecer, mas muito mais eu lembraria sozinho. Quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que nos abre. O que acontece é que passamos mais tempo a olhar para a porta fechada, com ressentimento, com angústia, com raiva e por vezes até rancor, que não damos conta das novas possibilidades que se abriram. E às vezes as possibilidades vêm de outra forma que não esperávamos. Há talentos que fluem, há novas atividades que se prosperam. Até passamos a conhecer de outra faceta. Portanto, tudo isso é positivo. Tudo isso é benéfico para o nosso crescimento como pessoa. Concentremos-nos naquilo que conseguimos fazer, naquilo que a vida nos permite neste momento. Porque a vida é um presente. Es tu amor que me hace revivir. Es tu amor que me enseña a ser feliz. Que me ayuda a vivir y a no morir. Es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor quien me dice la verdad. Que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida. Es por tu amor que hoy sanan mis heridas. Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo. Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Es tu amor que me hace revivir. Es tu amor que me enseña a ser feliz. Es tu amor que me ayuda a recordar que aún me quedan batallas por ganar. Es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor. Me ayuda a ser fuerte y soportar. Es tu amor un mañana, un sonreír. Es tu amor mi razón de estar aquí. Es tu amor la alegría en pleno abril. Oh. Es tu amor un no temas, yo estaré. Es tu amor un siempre te cuidaré. Es tu amor quien me dice que jamás pierda la fe. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida. Es por tu amor que hoy sanan mis heridas. Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo. Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Por vezes confundimos o saber com a sabedoria. O saber aprende-se com os mestres. Por sua vez, a sabedoria só se aprende com o corriqueiro da vida. Tantas cosas que me gustan, oh, soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se va. Da vida, seja ele qual for, seja você mesmo o seu melhor amigo. Estime-se. Reserve tempo para si, porque há muita gente que estraga a vida com um doentio e exagerado altruísmo. Devemos sim ser altruístas, devemos sim ajudar os outros. Mas para ajudarmos os outros, devemos estar bem primeiro. Só assim os ajudaremos de uma forma eficaz. Pense em si, não como um ato egoísta, mas como um ato de gratidão para com o universo. Acende, toca fogo o coração. Só de pisar em seus beijos eu me rendo. Lá fora a chuva molha o meu corpo, a saudade pede pra ficar. Oh, fui pouco amor, fui pouco amor, fui pouco amor. A paixão tá ligada ao sofrer. Atende o telefone, amor. Eu só liguei pra te dizer. Não importa briga, não importa caras que grossa, vai me perdoar. Eu só liguei pra te dizer, eu te amo. Não importa briga, não importa caras que grossa, vai me perdoar. Amor, você é a melhor coisa que existe. Assim de tocar fogo o coração, só de pensar em seus beijos eu me rendo. Lá fora a chuva molha o meu corpo, a saudade pede pra ficar. Oh, eu sonhei com você, como fui bobo amor, fui bobo amor, fui bobo amor. A paixão tá ligada ao sofrer. Atende o telefone, amor, eu só liguei pra te dizer. Você, não importa a briga, não importa a cara. Pare e me perdoa. Eu só liguei pra te dizer, eu te amo. nossa, pare e me perdoa. Eu só liguei pra te dizer: eu te amo, não importa a briga, não importa a cara se encosta. Eu só liguei pra te dizer: eu te amo, não importa a briga, não importa a cara se encosta. Pare e me perdoa, eu só liguei pra te dizer: eu te amo, não importa a briga, não importa a cara se encosta. Pare e me perdoa. Te dizer: eu te amo. Não importa a briga, não importa a cara se fica grossa, pare e me perdoa. Eu só liguei pra te dizer, bem alto: eu te amo. Não importa a chuva, não importa nada, a gente tá aqui colado e me perdoa. A educação para a vida deveria incluir aulas de solidão e aulas de resiliência. A solidão, porque no meio de uma multidão podemos nos sentir sós, por sermos pessoas diferentes, por marcarmos a diferença. A resiliência, porque a vida hoje em dia é tão competitiva que temos que saber contornar todos os obstáculos, saber gerir as nossas emoções, saber canalizar as nossas energias é um ato heróico. Just believe in yourself. Hear this Viva a vida com alegria. Aceite o que não pode ser mudado e mude aquilo que pode ser alterado. Porque há duas coisas a que temos que nos habituar, sob a pena de acharmos a vida insuportável. São as injúrias do tempo e as injustiças dos homens.

Melo, um grande escritor e poeta, leva-nos hoje a refletir sobre um texto que encontrei, que nos diz o seguinte: a vida é fruto da decisão de cada momento. Talvez seja por isso que a ideia de plantio seja tão reveladora sobre a arte de viver. Viver é plantar. É a atitude de constante semeadura, de deixar cair na terra da nossa existência as mais diversas formas de sementes. Cada escolha, por menor que seja, é uma forma de semente que lançamos sobre o canteiro que somos. Um dia, tudo que agora silenciosamente plantamos, ou deixamos plantar em nós, será a plantação que poderá ser vista de longe. Para cada dia o seu empenho. Hoje, neste tempo que é seu, o futuro está sendo plantado. As escolhas que você procura, os amigos que você cultiva, as leituras que você faz, os valores que você abraça, os amores que você ama, tudo será determinante para a colheita futura. Felicidade talvez seja isso, a alegria de recolher da terra que somos frutos que sejam agradáveis aos olhos. O que não podemos perder de vista é que a vida não é real fora do cultivo. Sempre é tempo de lançar sementes. Sempre é tempo de recolher frutos. Tudo ao mesmo tempo. Sementes de ontem, frutos de hoje. Sementes de hoje, frutos de amanhã. Oh,

poder participar deste programa, porque eu cresço como pessoa. Se mais ninguém crescer senão eu digo, já valeu a pena. Se mais alguém crescer comigo, valeu muito a pena. Boa noite. Um beijo no coração.